Atividade interna, que é Caed aí, 2001 pra cá, 2014, tamo aí na festa, com amor na guerra, aí, sigo seguindo, parceiro, fabricado pelo mundo,